Ficheiro 8. 8. Castelo de 20 de janeiro de 1878. Amélia regressava da catequese quando decidiu parar ali nos degraus da entrada, enfiada no seu casaco azul preferido, tão quentinho, as luvas, o cachecol e o gorro a protegê-la do frio. Precisava de pensar e não lhe apetecia entrar em casa. Nem que lhe pedissem que tomasse conta de um dos irmãos mais novos ou a mandassem fazer os trabalhos de casa. Continuava a estudar com o levava a ser, mas frequentava a catequese com todos os meninos de E. Os pais deixavam-na sair à rua para ir comprar um caderno à papelaria do Sr. Marcel ou quando havia festas na vila, mas de resto não saía muito dos muros da quinta. Não tinha ilusões de que o seu estatuto não era igual ao dos outros meninos que andavam na catequese com ela, mas o pai não lhes permitia o menor gesto de sobranceria. Aliás, Phil andava na escola da vila, corria pelas florestas e nadava no rio com os outros rapazes que a frequentavam com ele. Aceitava com naturalidade que o tratassem por Senhor Duque de Orleães. Mas de resto subia às mesmas árvores, fazia as mesmas asneiras e era capaz de se sentar na cozinha de um ou de outro e ficar por ali a almoçar, esquecendo sequer de avisar em casa. A esta hora estava, certamente, a beber uma cerveja quente numa cozinha modesta. O pai dizia sempre que o seu avô, o rei Luís Filipe, mandara todos os seus filhos para a escola pública. E que essa era a tradição dos Orleães. Não queria príncipes elitistas que não sabiam nada da realidade do povo que deveriam governar, nem os desejava habituados apenas aos salões e às caçadas, distantes do sofrimento de quem trabalha incansavelmente para colocar o pão nosso de cada dia na mesa dos seus filhos. Do sítio onde estava, Amélia via a imensa estátua de bronze do seu avô Fernando a cavalo e sentiu-se orgulhosa. Nunca o conhecera, mas sabia que França inteira chorara a sua morte precoce, porque era o príncipe do povo, como lhe chamavam. Seria um dia o seu irmão um príncipe assim? Não tinha dúvidas nenhumas de que Phil era o mais generoso e atento dos príncipes. Ousado e corajoso, capaz de morrer por uma boa causa. E se fosse a cavalo e com uma espada na mão, melhor ainda. Mas as palavras do pai ressoavam-lhe na cabeça. Um rei de hoje precisa de conhecer as leis e os livros, de reinar mais com a cabeça do que com as armas, para poder aconselhar os políticos e não se deixar enganar por eles. O rei de hoje precisa de saber os objetivos que quer atingir. Já passou o tempo em que o povo obedecia apenas porque quem mandava tinha uma coroa na cabeça. Tem de provar que sabe a fundo do que fala, que pensou bem no que pede. Dissera tudo isto e muito mais numa das suas viagens conjuntas, para no final se encostar para trás no banco da carruagem e murmurar: Amélia, não deveria dizer-te isto, mas acredito que tu, sempre atenta e consciente da história de França, saberias reinar e que serás sempre o braço direito de qualquer homem que tenha de administrar o seu poder. Mas Phil, Amélia, Phil é tão impulsivo, tão distraído. Amélia inspirou e expirou o ar fresco com força e ficou a ver a nuvem de vapor que lhe saía da boca. Não mentiria a si mesma, adorara o elogio que o pai lhe fizera. Sentia que confiava nela e que ela, para conquistar a sua admiração, se tornara na aluna modelo, sempre a ponderar as estratégias, a perguntar por notícias, a analisar o caráter daqueles que rodeavam o pai e daqueles que se lhe opunham, leitora atenta dos jornais que conhecia de cor. O regime monárquico inglês, que o Conde de Paris considerava o mais moderno e que gostaria de adaptar à realidade francesa. mas assustava-a que o pai compreendesse tão mal o seu filho mais velho, o herdeiro do trono. O pequeno Duque de Orleans, título que agora lhe permitiam usar, era esperto, educado, intuitivo, mas reagia com revolta e determinação à exigência fria do pai e da mãe. Reagia desde criança contra regras impostas sem que entendesse o seu porquê e fugira deste ambiente tão castrador, seguindo antes o exemplo dos tios Aumale e Chartres que lhe eram tão próximos. Revia-se nos militares da família e não num rato de biblioteca nem num político que gasta a sua vida em reuniões e debates parlamentares. Sensível, corria tantas vezes até à tia Chiquita, a quem fazia confidências dos seus ódios e dos seus amores, e passava o serão a conversar com o tio Roberto, que lutara na Guerra da Secessão nos Estados Unidos da América e servira no exército francês sob o nome falso, quando os Orleães eram proibidos de o integrar, até que alguém o denunciou. Sonhava alistar-se. Nas maiores crises familiares, em que Phil escapava a um castigo mais cruel da mãe, a tia Chiquita trazia-o de volta umas horas depois e insistia pela milionésima vez em falar com a cunhada. Estranhamente, as duas cunhadas adoravam-se, assim como os dois irmãos se admiravam mutuamente e dependiam um do outro desde sempre. Mas Isabel não prestava a menor atenção aos pedidos de Chiquita para que fosse mais meiga, pensasse um pouco antes de aplicar castigos tão duros, escutasse o ponto de vista do filho e não se colocasse na posição de medir forças com ele. Nem ouvia os seus conselhos quando lhe dizia: "Se esticares demasiado a corda, Isabel, vais perceber que Phil tem o teu sangue e reage como um bon pansier. Aceita o desafio e leva-o até ao fim." Amélia, por vezes, espreitava estas conversas e, quando levantava os olhos do caderno de pintura, cruzava-os com os da tia Chiquita, agradecida. Ainda bem que a tia não tinha medo da mãe. Mas Isabel, invariavelmente, dava-lhe uma palmada nas costas, apagava o charuto que fumava durante a conversa e comunicava que ia dar uma volta a cavalo, porque caçar perdizes é que lhe aliviava o humor. E lá ia vestir as suas calças de amazona. Pegava na espingarda, com os seus 5 cães colados aos calcanhares, e saía para esquecer tudo. A verdade é que esquecia tudo quando galopava por entre as árvores da floresta. Nesses dias, recordou Amélia, levantando-se e esfregando as mãos com frio, a tia Chiquita ficava por mais uns momentos na sua cadeirinha favorita, na sala da cunhada, e falava um bocadinho com Amélia sobre os temas mais absurdos. A tia não queria levar a sobrinha a trair a mãe, nem por pensamentos, quanto mais por palavras ou ações. Mas ambas sabiam que o resultado final de tudo aquilo não seria bom, que Phil, por aquele caminho, renegaria ao bom comportamento que os condes de Paris tanto o queriam ver assumir. "É difícil ser herdeiro de um homem tão perfeito como o meu pai", pensou Amélia. Deu uma corrida até à porta da casa. Estava demasiado frio para continuar ali perdida em pensamentos. 9. Castelo de 30 de janeiro de 1878. Os condes de Paris estavam em Madrid. Mercedes e Afonso haviam casado apenas há uma semana e, mais uma vez, os pais tinham-se recusado a levá-la com eles, com o pretexto de que não podia faltar à catequese, porque a primeira comunhão estava a chegar. Mesmo sabendo que era a sua tia Mercedes que se casava, a tia que lhe confiara a ela e só a ela o segredo da sua paixão. Quando todos os seus apelos foram negados, a indignação fizera-a perder a cabeça, respondera torto, e a mãe, apesar da barriga enorme de uma gravidez de já 5 meses, não hesitara em esbofeteá-la de novo. Esta É a última vez que me bate, recordava-se Amélia de lhe ter gritado, e de descontrolada ter subido as escadas de serviço a correr, para se esconder no sótão, entre o pó e os baús ali guardados. Zangada, furiosa, magoada. Ninguém viera a correr atrás dela. Não havia mãe a pedir desculpas, nem pai preocupado com a possibilidade de a filha poder fazer algum disparate. Nem mesmo a sua fiel levava a sã se tinha atrevido a vir secar-lhe as lágrimas. Não tivera, lembrava-se com amargura, outro remédio senão descer, tomar banho e vestir-se para o jantar, vingando-se apenas com o amuo a que de resto ninguém prestara a menor atenção. Acabara por se conformar e até fora despedir-se dos pais à estação. Sentira-se feliz quando, ao dar-lhe um beijo apressado de despedida para Madrid, inesperadamente a mãe lhe dissera: "Escrevo a contar-te tudo em detalhes, baby." Como era bom que a mãe a continuasse a chamar assim, quando todos os outros preferiam o La Grande. É verdade, teria a carta chegado hoje? De um salto pôs-se em pé, deixando cair os livros da lição que se empilhavam na mesa, e precipitou-se para a cômoda da entrada, onde o correio ficava sempre em cima da salva de prata. O envelope tinha o seu nome, escrito na letra firme e segura da mãe. Agarrou na carta e precipitou-se para o quarto, acenando com ela a levava à serra quando se cruzaram. A preceptora sorriu. O mínimo que a mãe podia fazer era cumprir o prometido. Isabel esmerara-se e escrevera 6 folhas com todos os detalhes do casamento. Amélia espantava-se com a facilidade com que a mãe se transportava para as palavras. Era como se estivesse ali ao lado dela a contar-lhe tudo, com os comentários maldosos, a ironia forte, mas simultaneamente com uma ternura que raramente lhe via quando estavam cara a cara. Mercedes fora aclamada pelo povo, no seu vestido branco, com o cabelo preso por uma tiara de diamantes. A sogra recusara-se a ir ao casamento e ameaçara cortar relações com o filho. Mas Afonso nem pestanejara, dizendo-lhe que respeitava a sua decisão, mas que entendesse que o rei de Espanha não vacilava perante os caprichos de outros, mesmo os da sua querida progenitora. Amélia imaginava o sorriso divertido da mãe ao escrever-lhe estas linhas. Ela que sempre detestara aquela tia sobranceira, que não tivera a inteligência de morrer deixando o trono à sua mãe e, sobretudo, ao seu pai, que se sentia vingado ao ver a filha subir ao trono por ele. Isabel escrevia, numa espantosa nota de intimidade, que Amélia deveria esperar o mesmo comportamento do homem da sua vida, fosse ele qual fosse. Que as sogras eram para respeitar, sim, senhora, mas para manter à distância, porque poderiam ser as piores inimigas do casal. A mãe do teu pai tinha morrido quando casamos, mas a avó Maria Amélia, que nos era comum, bem tentou que vivêssemos sob o seu teto e alçada. O seu querido netinho Luís Filipe, que além de ter o nome do seu amado marido, fora por ele nomeado para assumir o trono. Mas senti sempre que cada família devia ter o seu espaço privado e insisti em que o teu pai nos arranjasse uma casa só para nós. Queria decorá-la à minha maneira, dar ordens aos meus criados e educar os meus filhos sem a intervenção de tios e tias, cunhados e cunhadas. Nunca estou muito longe deles, mas pelo menos só dormem sob o meu teto se os convidar, confessava. Amélia sorriu. Contava depois como a tia Isabel tinha sido tonta, porque o romance contrariado entre uma infanta de Espanha, tão meiga e despretensiosa como a sua irmã, e um rei primo-irmão, tão determinado a casar por amor, tivera o previsível efeito de incendiar os corações dos espanhóis que tinham acorrido às ruas de Madrid e à igreja, lançando malmequeres e margaridas sobre a sua nova rainha. Amélia, sabes que não me comovo facilmente, mas emocionei-me. A minha irmã é a melhor pessoa que conheço no mundo. Fiquei eu com a ironia e a maldade toda para mim. Nela só encontro doçura e abnegação. Espero sinceramente que não se aproveitem dessas suas qualidades. Descrevia mais à frente a conversa franca que tivera com o avô Montpensier. Sabes que ele ainda me ouve e que eu o conheço como a palma da minha mão, não sabes? Tive de lhe lembrar que poderia arruinar todas as hipóteses de felicidade de Mercedes caso fizesse valer o seu lugar de sogro, sobretudo agora que a tia Isabel se manifestou publicamente contra o casamento. Ameacei-o de o prender aí em casa, longe do sol de Madrid, e acho que vou aproveitar o nascimento do bebé, que deve chegar em maio, e a tua primeira comunhão, afinal és a sua neta mais velha e mais querida, para o tentar manter longe desta corte, pelo menos até que a Mercedes e o Afonso estejam rodeados de gente que lhes queira bem e os proteja, dizia, lembrando que quando Amélia recebesse esta carta, já estariam praticamente de volta, porque, tão de esperanças como estava, só lhe apetecia voltar depressa para casa. Arrematar, acrescentava, divertida. Espantaram-se todos que continuasse a caçar, apesar do meu estado. Mas se nunca fiquei quieta até ao dia do parto de nenhum de vocês, era agora que ia começar? Volto na esperança de vos rever, meus queridos filhos, e de galopar nas nossas matas. Amélia desatou a rir. Ainda bem que a mãe era como era, com bufetadas ou sem elas. Senão, a vida no castelo de seria miseravelmente monótona.